trazer aí também as questões do bairro, né? Os problemas, também chamar para atividade, evento que tiver no bairro também. A gente está aí para... a gente está aqui só colocando som, né? Colocando aqui o microfone, mas é para o pessoal do bairro mesmo para participar. Isso aí. Meio aflito, bebo uma garrafa e já quero um litro. saudade dessa filha, peço por favor. Nossa de mulher nunca dê valor. Devo o confort quente pra esfriar o calor. E bebo de noite pra fazer sua dor. Oi lá. A mulher me diz largue de beber, pois eu com essa pinga de combater. Você fique quieto, largue de beber, pois quem se embriaga não é banco feio. Vou deixar da pinga só quando eu morrer. Alô, pessoal, a Rádio da Juventude aqui, a Rádio Feira, microfone aberto para quem quiser falar, e a gente pergunta aí como é que tá a saúde. A saúde tá bom para quem tem, né? A gente tem acompanhado aí uma questão muito preocupante aqui na Baixada Santista, que inclusive o pessoal que é servidor na área da saúde, o pessoal que trabalha na área da saúde, tem levantado muito essa questão aí, que é a privatização do serviço da saúde. Quer dizer, o dinheiro dos nossos impostos está indo para a mão de algumas empresas aí que estão... infelizmente, a saúde, né, virou negócio, né? E aí o dinheiro dos nossos impostos está indo justamente para algumas empresas que estão interessadas muito mais no que elas vão ganhar, né, a grana que eles vão ganhar, do que com a nossa saúde. Então, inclusive tem essa semana agora, dia 5, né? É dia 5? Então, agora no dia 5 vai ter uma reunião sobre a questão da saúde, que vai ser lá no Sindicato dos Bancários às 6h30, em Santos. E aí é muito importante que a gente esteja se mobilizando, porque a gente sabe que se a gente só vai procurar ter um atendimento de saúde na hora que está precisando, a gente não tem, né? Então é muito importante que as pessoas estejam se organizando aí para cobrar do poder público um melhor atendimento à saúde. Porque a pior coisa que tem é na hora que a gente tem uma necessidade, o desespero que é levar um parente que está numa situação mais grave e não ter o atendimento, não conseguir os remédios que precisa. Às vezes também leva, infelizmente, leva no posto de saúde, tem aquele atendimento que o médico, às vezes não é nem culpa dele, que tem que atender um monte de demanda. Não tem, a gente sabe que não tem um quadro de médicos, enfermeiros, como deveria, e acaba sujeito aí a fazer um diagnóstico errado e depois causar um monte de problema. Então é importante a gente estar se organizando aí. Então no dia 5, no Sindicato dos Bancários, 6h30, vai ter essa reunião aí do pessoal da saúde, está chamando, né, que é muito importante a gente se preocupar com a situação que está o atendimento à saúde, tanto nos hospitais, nos bairros, nos postos de saúde aí, públicos, né, que a gente tem que lutar para ter esse atendimento, porque é direito nosso. E a gente paga para isso através dos impostos, que é metade do valor de qualquer produto que a gente compra é imposto. Entendeu? Então, a gente tem que cobrar mesmo. Só lembrando aí a galera que, né, essas organizações sociais que estão, né, vão começar a gerenciar, né, a saúde pública em Santos, né, daqui a pouco já acontece em Cubatão, né, daqui a pouco está chegando nas outras cidades aí. São Vicente já é uma cidade problemática na questão da saúde, né? Quantos hospitais nós temos em São Vicente? né? E esse é um ano, inclusive, de eleição, né? E a gente tem que ficar muito esperto exatamente com isso. Porque a gente tinha o São José e agora nós temos o CREI, né? Que é o Centro de Referência em Atendimento de Emergência. Né? Qual é a referência em saúde que tem aquele CREI? Né? A gente vai lá, né? Acaba passando... Se a gente está doente, a gente fica mais doente estando lá. Né? E nesse ano de eleição aí, mais uma vez, aquelas mesmas carinhas nos cavaletes, nas plaquinhas aí, né, vendendo mentira pra gente que vai melhorar a saúde, o transporte. E por que será que não melhora, né? Porque, na verdade, o que melhora é a vida dos cabras, né? Porque uma hora é vereador, outra hora é deputado. Tem um monte de gente aí em São Vicente, por exemplo, que se elegeu vereador e que agora abandonou o cargo, né? No meio do processo já se candidatou a deputado. Né? Esses caras não merecem nem um pouco, né, da nossa credibilidade, porque eles são os grandes causadores mesmo por ter saúde pública sucateada, todos os serviços públicos sucateados. Né? Lançar um pouquinho de música aí, daqui a pouco a gente volta com algumas informações também referente à questão da educação em São Vicente. Né? 70% dos professores de São Vicente são professores temporários. E o pessoal não está conseguindo trabalhar e está abandonando, e os nossos filhos estão ficando, né, com aulas vagas. Aqui no Pinho Rodrigues mesmo, não tem professor de história, não tem professor de filosofia. Né, um amigo nosso que é professor passou essa informação, que direto não tem professor para a galera. E que tipo de educação é essa, né, que nossos filhos estão recebendo? Se a gente paga uma educação e esses caras não retornam para a gente. Bem, vamos de música. Daqui a pouco a gente volta com um pouco de informação aí. Sou Yara, de Fortaleza, Ceará, e estou ligada na Rádio da Juventude. Eu fiz promessa pra que Deus mandasse chuva, pra crescer a minha roça e vingar a criança. É isso aí, galera. Essa aqui é a Rádio Feira, organizada pela Rádio da Juventude. Um espaço pra galera dar seu recado, pra gente falar a real aqui do bairro, falar a real do país, do mundo. Quem quiser dar seu recado aqui, ó, microfone aberto, quiser pedir música, quiser dar seu alô, né, fica à vontade. Se tiver algum comerciante, quiser, né, falar alguma coisa aí, um preço, qualquer coisa também, fica à vontade. O espaço aqui é para a comunidade, tá aberto. Daqui a pouco a gente vai dar uma música aqui que o nosso amigo Jonathan, aqui da Casa Progresso, pediu, né, aqui na sequência. O Fábio falou que já tá no ponto aí, vai rolar o som agora. Aí, Jonathan, fica na audiência aí que vai rolar tua música agora. A música qual que é? Ele pediu a Black, do Pearl Jam. Então nós vamos passar da música caipira pra Pearl Jam agora. É isso aí. Quiser pedir tua música... Oi? Aqui é a música caipira lá da região deles. Mas... É isso aí. Quiser fazer que nem o Jonathan aqui, pedir sua música, dar seu recado, fica à vontade, o microfone tá aberto. Essa é a Rádio Feira... Promoção da Rádio da Juventude aqui com os comerciantes do bairro. Mandar um salve também pro Narciso aí da frente, que sempre apoia a gente também com a Rádio Feira. E é isso aí, galera. Vamos ouvir agora então. Vamos ouvir agora a música aí que o Jonathan pediu, que é Black do Pearl Jam. É isso aí, Fábio. Solta o som aí. Jeans on empty canvas, Eu sou Isaías, militante da JOC Fortaleza, e estou ligado na Rádio da Juventude. E aí, amigo, firmeza? Firmeza, mano. Ultimamente tenho visto você andando aí com uns rappers aí, os mano de abarreta e calça larga aí, não tô entendendo não, tô no Enarcopunk, meu. Ai, mano, os bichos me chamaram pra colar aí, fazer um som aí, os moleques também tão na luta aí, anticapitalista aí, pra destruir esse sistema. Nosso estilo é diferente, tá? Mas se o estilo não separa, a classe nos une. Se liga aí nesse som aí, mano. Se os estilos nos separam, a classe nos une. Rapper da periferia, ela é com o punk do subúrbio. Distante, já somos fortes. Se liga, vagabundo. Se houver união, podemos mudar o mundo. Se os estilos nos separam, a classe nos une. Rapper da periferia, ela é com o punk do subúrbio. Distante, já somos fortes. Se liga, vagabundo. Se houver união, podemos mudar o mundo. Hoje vai ter um evento, tá todo mundo nos corre. É evento do mundo. Tem punk, tem hip hop, tá todo mundo esperando. Já tá quase tudo pronto, só tá faltando chegar. Os punkins, mano. Só vem descendo os bichos com a roupa cheia de pet, com jaco revitado e o moicano espetado. E vem andando com eles, andando de lado a lado. Os mano de abarrete, com os pano bela. Tirando onda comigo, com minha calça apertada. Mas só assim, daí, somos da mesa quebrada. Pegamos o mesmo baú, vamos pra mesma balada. Se os estilos nos separam, a classe nos une. Rapper da periferia, ela é com o punk do subúrbio. Distante, já somos fortes. Se liga, vagabundo. Se houver união, podemos mudar o mundo. Se os estilos nos separam, a classe nos une. Rapper da periferia, ela é com o punk do subúrbio. Distante, já somos fortes. Se liga, vagabundo. Se houver união, podemos mudar o mundo. Falar em mudar o mundo parece muita ousadia. Pra mim mudar o mundo faz parte do dia a dia. Na relação com os amigos, na relação com a família, faz parte dos meus planos. Assim, punk de ler os punk e os mano, quem sabe a periferia, pois juntos somos fortes. Contra toda autoridade, contra o estado da polícia, contra o estado das coisas e contra a burguesia, contra as multinacionais e contra o imperialismo. E temos que lutar juntos, respeitar essas diferenças. Eu também curtir o som que nos representa. Rap nacional. Se os estilos nos separam, a classe nos une. Rapper da periferia, ela é com o punk do subúrbio. Distante, já somos fortes. Se liga, vagabundo. Se houver união, podemos mudar o mundo. Se os estilos nos separam, a classe nos une. Rapper da periferia, ela é com o punk do subúrbio. Distante, já somos fortes. Se liga, vagabundo. Se houver união, podemos mudar o mundo. Tem coisas que acontecem que me deixam bem grilado pelo nosso visual. Somos discriminados. Se o cara tem um moicano ou um jaco rebitado, ou boné abarrete, um tênis descolado. Amada me atravessa a rua, o cara diz que é roubado. Nosso estilo é visado, somos marginalizados. Mas eu não tô nem aí, hoje é dia de curtir. Tem punk, tem hip hop. Foda-se o hip hop, entre nós só rola paz. Guerra só contra os senhores, do fato somos autores. Se precisar ser violento, seremos. Igual é a facção no circo dos horrores. Se os estilos nos separam, a classe nos une. Rapper da periferia, ela é com o punk do subúrbio. Distante, já somos fortes. Se liga, vagabundo. Se houver união, podemos mudar o mundo. Se os estilos nos separam, a classe nos une. Rapper da periferia, ela é com o punk do subúrbio. Distante, já somos fortes. Se liga, vagabundo. Se houver união, podemos mudar o mundo. Fico revoltado de ver o pobre roubando seu vizinho do lado. O motoboy é doméstico, velho aposentado. Enquanto o rico desfila seu carro importado. Suor do pobre explorado. E só pra finalizar, o último recado: quem é da periferia tem que andar lado a lado. Ter consciência de classe. Pobres são todos amigos. E nessa luta de classe, burguês é o inimigo. O pobre rouba o pobre. O rico rouba o pobre. O governo rouba o pobre. Pouca gente se morre. Alô, alô. Só o pobre é que se foge. É isso aí, galera. Rádio Feira rolando aqui na Vila, na Feira da Vila Margarida. A gente vai bater um papo aqui rapidinho com a dona Eliana. Eliana, não é isso, dona Eliana? Vai dar um salve. É Eliana. Dona Eliana, que mora há 40 anos aqui na Vila Margarida, não é isso, dona Eliana? México 70. No México, demorou 10, 40 anos no México. Morei. 70, é isso aí. Né, eu amo aqui, não troco pro melhor bairro. Pra mim é aqui. É mesmo? Eu amo aqui. É legal, porque tem, né, o pessoal que fala, ah, Vila Margarida, né, faz uma cara de nojo, mas não, a senhora é tem uma outra visão do bairro, né? Aqui, é, ó, casei, vim pra cá, não saí mais. Eu amo aqui. Meu trabalho que eu faço social é aqui. Ah, é? Só tem um trabalho social? Tem. Como é que é isso? Eu que faço. Eu arrecado roupas e dou pra quem necessita aqui na Baixada, aqui na Vila Margarida, no Joque, não tem lugar. Aonde precisar, eu estou levando. E eu vou em Santos buscar com carrinho de feira, arrecadar roupa para dar para quem necessita, para quem precisa. E eu faço isso com maior orgulho, porque é Deus na minha vida, é Deus que manda. E eu faço tudo que Ele manda, porque da onde Ele me tirou, homem nenhum tirou. Então eu faço o que Ele manda, e eu amo Ele muito. Não tenho que reclamar de nada. Uma dedicação... Ele me aposentou com 58 anos, meu Jesus. E tudo que eu faço é para Ele, nada para o homem. Faço para Deus, porque Deus é tudo. Deus maravilhoso na minha vida. Por isso que eu tinha pedido uma música gospel, mas não foi possível. Mas não tem problema. Mas a gente vai continuar procurando aqui, né? Se rolar daqui a pouco, a gente vai, quando a gente achar aqui, a gente vai mandar. Mas agora a gente vai mandar uma do Roberto Carlos, que a senhora falou que podia ser também, né? Vamos ouvir então. Eu quero mandar um abraço muito, muito grande, forte, para Edivânia, que é a esposa do Narciso, a Márcia, que ainda não chegou, e meu pastor e a esposa deles, que são nossos anjos da igreja. Tá certo. Tá bom? E vocês também, que são importantes, que eu sou fã da Rádio Guarujá, e vou orar para que Deus permita que vocês venham para a Cava Baixada, porque a Rádio Guarujá é na ponta da praia. Apesar que eu não pago condução, eu estou sempre lá. Eu estou sempre lá buscando as coisas que eu ganho. Mas é bom ter uma aqui no bairro também, né? Isso, é. Nós tínhamos uma no México há muitos anos. Não sei se vocês sabem, a gente tinha, mas acabou. Mas não sei o que aconteceu, também não me interessa, não quero nem saber, quero saber da minha vida. E Deus, agora eu vou falar, Deus tem plano na vida de vocês. Deus tem grande plano na tua, eu estou olhando muito para tu. Deus tem coisa na tua vida maravilhosa, jovem. Coisas lindas, você pode achar que eu sou louca, mas todo crente tem um pouco de louco. Deus tem coisa linda, se prepara que você vai lembrar de mim. Tá bom, obrigado, agradeço a oportunidade. Opa, dona Eliana, obrigado também. Qual é a música que a senhora escolheu? Do Roberto Carlos. Mulher Pequena. É isso aí, então, Fábio, nosso DJ. Rola aí, então, Mulher Pequena aqui na pedida da Dona Eliana, da Vila Margarida, aqui na Rádio Feira, Vila Margarida. Faça que nem a Dona Eliana, quiser vir dar um recado, quiser dar um salve, fazer sua reclamação, falar como é que tá a tua rua, o esgoto da tua rua lá, como é que tá. Fica à vontade, microfone aberto, só colar aqui na Casa Progresso. Né? Mais uma vez agradecer o Jonathan, que abriu espaço pra gente aqui. E é isso aí, vamos ouvir então Mulher Pequena, Roberto Carlos, pedido da Dona Eliana. É isso aí, Raio da Juventude. Quando Erasmo Carlos e eu fizemos essa canção, né? Eu acho que a gente não pensou, né? Até onde ia tudo aquilo que a gente estava pensando dizer. Até onde ia aquele tema, né? É. Para vocês terem uma ideia, essa música se chama Mulher Pequena. E de repente a gente já estava quase terminando a canção, quando a gente soube que no Brasil existem mais de 20 milhões de mulheres abaixo de 1,60m. Que maravilha, né? É verdade. E eu que pensava que estava fazendo a música para uma minoria, e na verdade não estava, né? Fiquei contente realmente. Logicamente, isso não quer dizer que as altinhas estejam fora do páreo, absolutamente. Na verdade, uma mulher não se mede pelo tamanho dela, né? Se mede pelo tamanho do seu coração. Quando uma mulher pequena vem falar no meu ouvido, o meu coração dispara, chega até fazer ruído. Fica na ponta dos pés, se pendura como louca, olha o céu e fecha os olhos pra ganhar beijo na boca. Depois do beijo na boca, sua mão leve desliza pelos pelos do meu peito dentro da minha camisa. Quando a coisa fica quente, ai, essa mulher me usa. Quero só que se arrebente algum botão da sua blusa. Não há roupa que se aguente e nenhum botão que dure. Esse amor que a gente sente, não há nada que segure. Gosto de você, pequena, esse beijo me alucina. Coisa de mulher gostosa, com jeito de menina. Ai, essa voz doce e serena, essa coisa delicada, coisa de mulher pequena. Essa voz doce e serena, o meu coração dispara por você, mulher pequena. acende, não há nada que segure. Gosto de você, pequena. Esse beijo me alucina. Coisa de mulher gostosa, com jeito de menina. Ai, essa voz doce e serena, essa coisa delicada, coisa de mulher pequena. Ai, essa voz doce e serena, que meu coração dispara com você, mulher pequena. Ai, essa voz doce e serena, essa coisa delicada, coisa de mulher pequena. Essa foi Mulher Pequena, pedido da Dona Eliana. Obrigado, Dona Eliana. Vamos ouvir na sequência outra música que a Dona Eliana pediu aqui. Advogado Fiel, da Bruna Carla. Vai tocar agora na sequência aqui. Se quiser pedir seu som, dá um alô. Não esquece, aqui na Rádio Juventude, Rádio Livre, na Rádio Feira, tá aberto. Só vem aqui. Espaço aberto para a comunidade fazer a sua história. Thank you. Sintonize Atitude. Sintonize 89.5, a Rádio da Juventude. De eleição e pra nós não passa raiva. Conheço uma outra campanha e sei que essa não falha. Vota nulo na eleição e boicota os canalha. A gente se organiza e aposta na batalha. O povo quando é unido não pode ser vencido. O povo organizado não precisa do Estado. O povo sem governantes é seu próprio mandante. Vamos decidir por nós daqui pra frente e por diante. De todo patrão, boiadeira é boiada. Nós já tamo até o caroço de levar chibatada. Quando nós largar da canga e devolver a patada. Nem canhão, nem carabina vão resolver a parada. Deporemos o governo pra empossar a amizade. Faremos a união do campo e da cidade. Teremos muita fartura munidos da igualdade. Venha nessa outra campanha lutar por liberdade. Es una paloma que busca donde anidar. Ai, vamos resolver. Teve luz na rádio livre? Não, não. Não derruba avião. Não sei, não usamos não, essa. É? Eu ouço porque eu cansei, mano, do mais do mesmo. É, não. Isso. É uma quebra essa coisa da grande mídia, de centralizar a informação. Nossa, o meu fim assim, lá nesse jeito aí. Viva a Rádio Livre! Devia ter um em cada bairro, no mínimo, certo, mano? Mi canto es un canto libre que se quiere regalar. É isso aí, Rádio Livre não derruba avião, Rádio Livre. É o espaço para a galera do bairro se comunicar, o espaço para o pessoal falar. E aqui também, na Rádio Feira, aqui um trabalho da Rádio da Juventude, aqui da Vila Margarida. Espaço para a comunidade para falar, para denunciar, para reclamar, para pedir música, para mandar o seu salve, mandar o alô. Então, o microfone está aberto aqui para a galera, quem quiser falar, o microfone está aberto, fica à vontade, pedir música, dar o seu recado, dar o alô, né? Você está sabendo aí que a prefeitura está pensando no novo transporte público para resolver o problema de mobilidade urbana de São Vicente? Estou sabendo não, como que é esse lance aí? Está uma discussão intensa aí em São Vicente sobre implantar um novo modal aí para trabalhar em parceria com o VMT. E eles querem resolver o problema de mobilidade urbana, porque é caótico, né? Há uma reclamação muito grande, por exemplo, que o pessoal da área continental é transportado como gado. Não muito diferente quem mora aqui, mas perto do centro, né? E tá uma um pouquinho menos tempo, mas o transporte, a qualidade é a mesma, né? Eu acho que agora, início de agosto, eu não lembro bem a data, vai ter novamente uma discussão. E aí, como você sabe, né? A cidade fica aquela guerra política, ainda mais em ano eleitoral, né? É, vereadores discutindo como que não tem que ser, tem que deixar como tá. Aí o pessoal do, das lotações, aí, a Cooper Lotação, que é uma associação que representa as cooperativas locais de lotação que são divididas por bairro, está numa discussão danada por remodelar o tipo de lotação, né, de transporte oferecido pela lotação, e a prefeitura quer tirar as lotações, né? Quer implantar um outro. Será que resolve? É, quer resolver uma coisa acabando com outra, né? Acho que a lotação, assim, né? A lotação, desde sempre, tem um nome de transporte alternativo. Mas em São Vicente ela virou a única alternativa nos últimos tempos, né? Nos últimos 10, 15 anos. Né? Então, será que é o caso de só tirar a lotação vai resolver, colocar outra coisa? Então vai tirar, vai deixar de ser gado no, na lotação para ser gado num ônibus, num micro-ônibus de uma empresa? Né? Então, o que, assim, qual é efetivamente uma proposta séria, uma proposta que, né, resolva o problema ou de, minimize com, de verdade o problema? Né? Que, para mim, é só uma enganação. Né? Você tira uns para colocar outros e a situação se mantém a mesma. Né? O VLT mesmo, que se fala tanto, uma propaganda enorme do governo do estado aí, para ganhar a eleição. E, de verdade, quem vai beneficiar? A própria Vila Margarida aqui, para conseguir chegar perto do VLT, vai ter que andar quase 1 quilômetro, quem está aqui nessa região. Quem está no México 70 nem se fala. Então, vai efetivamente beneficiar? Né? Vai, vão cobrar o valor do ônibus também, que é um valor absurdamente caro, para fazer uma linha que não vai resolver a situação. Então, tem muita propaganda, muita história, mas resolver o problema de verdade, ninguém se organiza para isso. Então, eu pessoalmente acho que não é tirando lotação que vai resolver, é realmente colocando outras formas de transporte que se interliguem, que não fique tendo que pagar uma vez cada coisa diferente e que efetivamente ajude as pessoas a chegar onde elas têm que chegar. Não, e a gente sabe que a questão do transporte é uma máfia, né? Né? As empresas, elas financiam muitas campanhas, né, de... Vamos colocar o pingo nos is. Financia muita campanha de político, de vereador local, né? Por isso essa briga aí. E a gente fica no meio disso e, longe dessa discussão, não é colocado que, por exemplo, o transporte público é público, é um direito social, é um direito, né, de acessibilidade à cidade. Quando o meu filho está doente e eu preciso ir no hospital, eu tenho que pegar um transporte público, né, porque eu não tenho carro nem moto. Ou mesmo para lazer, final de semana eu preciso ir em alguma área, algum espaço cultural de lazer para sair com a família. O direito ao acesso à cidade, o direito à cidade, se faz por meio de um transporte público. E a gente fica no meio dessa discussão política de empresário que financia a campanha, que aí você fica, tira a lotação, coloca outro sistema. Por que está querendo tirar agora? Porque o grupo político que estava aí sustentando a lotação o tempo inteiro saiu. Aí entrou o BIM. O BIM quer colocar o grupo político dele para operar e gestionar. Quer dizer, ninguém quer resolver, né? Quer resolver ninguém o seu vai problema, resolver. Né? Na verdade, a população vai continuar andando no transporte caro, né? Apertado e ruim. E o problema não resolve. Só que é investido dinheiro público nisso. Dinheiro não é pouco, não. Que sai dos nossos impostos, muito. Isso aí. O Rodrigo quer dar um alô aí também. Então, São Vicente está pensando aí um novo transporte público para a cidade, tá sabendo? Tô sabendo, não, como é que é? É a bicicleta, cavalo, carroça e as próprias pernas. Ó, tô falando jegue também. Não, mas tá chegando um ponto que muitas vezes você tem que ir a pé mesmo, pegar um cavalo ou uma bicicleta. Não, e a gente, São Vicente mesmo, a gente anda muito de bicicleta, porque assim, o transporte é muito caro, né? É muito caro, até mesmo as lotações é caro, gente. Você vai sair com o seu filho pra você anda 6 quilômetros, 3 quilômetros, você paga... R$2,60. Se 5,20 para ir e voltar. Vai de R$3,50 a R$4,05, cara. Isso é um roubo. Imagina, Ailton, imagina, né? O lazer é um direito também que as pessoas têm, né? Então, a família, né? Vamos dizer, né? Um casal e dois filhos. Se o cara vai sair e voltar de ônibus para Santos, para ir a algum lugar, por exemplo, o cara vai gastar 30 conto. Imagina, 30 conto para 4 pessoas para ir e voltar. Né? Isso pesa no bolso das pessoas, para quem ganha um salário mínimo, para quem ganha uma mixaria, né? Então aí que vai fazer? Não vai sair, aí já perde um direito, né, que teria de passear, que seja o que fosse, porque não tem condição de pagar o transporte, o que é um absurdo. E ainda tem a questão do transporte entre os bairros de periferia, né? Que não existe, né? Praticamente as lotações também, em sua maioria, não cobre, né? Uma linha que possa fazer entre os bairros de periferia para eu sair daqui da Vila Margarida e no Jockey. Por exemplo, não tem. Impossível. Ou eu vou a pé, ou eu vou até o centro pegar uma outra lotação para eu poder ir lá. Então é uma coisa assim, que a gente paga caro e não tem um serviço de qualidade. Assim, a gente mora na periferia e a única possibilidade que a gente tem, o único direito que a gente tem é de ir para o centro para consumir ou para trabalhar. É isso aí, quero convidar o pessoal que está passando aí, nós estamos falando da questão do transporte em São Vicente, sem querer defender um ou defender outro, mas a gente quer abrir espaço para quem quiser falar da sua experiência, né, quem pega o ônibus todo dia, a lotação todo dia, né, que nem gado, quiser falar aqui, dar o seu depoimento, dar um alô, então pedir uma música, falar, o microfone está aberto, só colar aqui em frente à Casa Progresso, onde nós estamos aqui, e mandar o seu alô. Na verdade, junto a gente conseguir construir uma solução, porque os caras estão discutindo isso, e é sério, né? Os caras decidem a nossa vida, gostando ou não, tá tendo as audiências públicas, e os caras ou vão continuar com a lotação, ou vai ser colocado outro transporte. Então, isso está sendo decidido, né? A gente satisfeito ou não satisfeito. Então, ou a gente começa a discutir, ou as coisas, não adianta a gente ficar só reclamando e não ser participativo, porque alguma solução precisa ter. Né? Não é à toa que só tem um hospital. Bem, eu tenho 37 anos de idade. Eu moro aqui desde os 4 anos. Eu conheço um único hospital a vida inteira. Por que será? Né? Porque não tem dinheiro? Vira e mexe, aí a gente lê notícia no jornal. Governo federal liberou não sei quantos bilhões, é sempre muito número, né? Para investir na mobilidade urbana, para investir no transporte. Por que, que será que não melhora? Nunca chega aqui esse dinheiro. Cara, o que acontece que não melhora? Será que é o país que é ferrado? Ou está indo para o dinheiro? Está indo para o bolso de quem, né, não deveria, né? Eu acho que a gente tem que começar a ficar ligado com isso aí, porque senão é complicado. Vamos de música, né? Relaxar. Lembrando, pessoal, quiser dar um alô, quiser falar da sua realidade aí de transporte, de saúde, de educação, pedir uma música, qualquer coisa, fica à vontade. Estamos aqui em frente à Casa Progresso, na Mascarenhas, logo em frente à feira aqui. Então, só colar aqui, vamos de som, então. Fábio, o que a gente vai ouvir agora aí? Ah, acompanhando o tema aí da discussão, vamos ouvir, então, Bezerra da Silva, candidato K.O. K.O. Isso aí, Rádio Feira, é da galera, Rádio da Juventude. Chão de terra tem poeira. Aí, senhor, cuidado com essa rapaziada de pescoço ocupado, que eles não são de brincadeira. É um aquário de 171, amizade. E se vocês estão a fim de prender o ladrão, podem voltar pelo mesmo caminho. O ladrão está escondido lá embaixo, atrás da gravata e do colarinho. O ladrão está escondido lá embaixo, atrás da gravata e do colarinho. Só porque moro no morro, a minha miséria vocês despertou. A verdade é que vivo com fome, nunca roubei ninguém, sou um trabalhador. Se há um assalto a banco, como não podem prender o poderoso chefão? Aí os jornais vêm logo dizendo que aqui no morro só mora ladrão. Se vocês estão a fim de prender o ladrão, podem voltar pelo mesmo caminho. O ladrão está escondido lá embaixo, atrás da gravata e do colarinho. Algemo malandro. O ladrão está escondido lá embaixo, atrás da gravata e do colarinho. Falar é crime, porém eu assumo o que vou dizer. Como posso ser ladrão se eu não tenho nem o que comer? Não tenho curso superior, nem o meu nome eu sei assinar. Onde foi que se viu um pobre favelado com passaporte pra poder roubar? Se vocês estão a fim de prender o ladrão, podem voltar pelo mesmo caminho. Arrocha logo, malandro. Está escondido lá embaixo. Passeios marítimos e nem avião particular. Somos vítimas de uma sociedade. famigerada e cheia de malícia. Do morro ninguém tem milhões de dólares depositado nos bancos da Suíça. Se vocês estão a fim de prender o ladrão, aí tá certo. Podem voltar pelo mesmo caminho. Pra quê? O ladrão está escondido lá embaixo, a prata gravada e com colarinho. Ele faz que não vê. O ladrão está escondido lá embaixo, a prata gravada e com colarinho. E se vocês estão a fim de prender o honesto, podem voltar pelo mesmo caminho. Os 14 estão escondidos lá embaixo, atrás da gravata e do colarinho. O ladrão está escondido lá embaixo, atrás da gravata e do colarinho. Se vocês estão a fim de prender o ladrão, podem voltar pelo mesmo caminho. O ladrão está escondido lá embaixo, atrás da gravata e do colarinho. Sou Yara, de Fortaleza, Ceará, e estou ligada na Rádio da Juventude. Quando lembro da cena, ainda sangro. Escuto risos e gritos, vejo choros e lágrimas. Bota preta e calça cinza, porque na periferia o diabo veste farda. Meu nome é Cláudia Ferreira da Silva. Fui brutalmente assassinada pela polícia, quem deveria me proteger. Só que, infelizmente, me provocou dor e revolta. Por ser preto e por ser pobre, ninguém na TV fez uma fala emocionada sobre a minha morte. Queria ser doutora, e se fosse para morrer desse jeito, que fosse em um lugar rico e bem apanhado, pois assim todos estariam agora de branco, com cartazes nas ruas pedindo justiça em meu nome. Meu nome é Cláudia, e não terei uma rua com meu nome. Meu nome é Cláudia, e até chegar à Copa, ninguém mais lembrará da dor da minha família. Meu nome é Cláudia, e os meus filhos crescerão sem os meus cuidados. Se eu fosse branca, teria mais oportunidades, talvez, e moraria em um lugar bem melhor. A polícia veio para pacificar o meu bairro, deixar tudo limpo e esconder os pretos para a Copa. Mas bandido aqui nunca matou gente do bem. Sou Cláudia, Maria, Josefa, Solange e Larissa, que morrem todos os dias na mão da polícia. Sou Carlos, José, Ailton, Edson e Clodoaldo, que apanha na cara quando toma em quadro. Cadê o Amarildo? Quem matou o Ricardo lá, funcionário da Unifesp? Sou preto e pobre que morre pelos cantos, podre dessa pátria falida que me pariu. E a polícia brasileira se resume a Adir Serrano Machado, Alexandro da Silva Alves, Rodney Miguel Arcanjo, entre outros espalhados pelo Brasil. O capitão do mato agora veste farda. É violento, racista, homofóbico, machista, lesbofóbico e nazista. E a regra nunca é escura, a regra sempre é clara, porque branco correndo tá atrasado, preto correndo tá armado. E é tiro da polícia para todos os lados. Genocídio cresce no meu povo preto, porque temos que morrer só porque somos pretos. Polícia racista, raça do diabo, estão nas ruas correndo para todos os lados. Com sangue no olho em desespero, pega o negro estudante e falam que é suspeito. Sendo assim, somos todas Cláudia, somos todos Amarildos, somos todos Ricardo, somos todas as vidas que foram perdidas brutalmente por quem deveria nos proteger. Dia 21 de março, Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial. E no dia 21 de março de 2014, aqui no Brasil, os assassinos de Cláudia Ferreira da Silva foram liberados e responderão em liberdade. Pois no Brasil há quem diga que não existe racismo. Es una paloma que busca donde anidar. Ai, vamos ver. Ah, não, é. Teve luz na Rádio Livre? Não, não. Não derruba avião. Não sei, não tá mudando não mesmo. É, eu ouço porque eu cansei, mano, do mais do mesmo. É, não é? Isso, ela quebra essa coisa da grande mídia, de centralizar a informação. Nossa, meu fãzinho vai nesse jeito aí, mídia. Viva a Rádio Livre, devia ter uma em cada bairro, no mínimo, certo, mano? Alô. É isso aí, Rádio Feira, aqui na Vila Margarida, mandando um salve para a comunidade, para a galera que está passando aqui, fazendo a sua compra. Daqui a pouco está começando a xepa, a hora boa da feira. E é isso aí. Estou aqui com o Jailson, né? Alô, Jailson, né? Está aqui acompanhando também a Rádio Feira rolando aqui, dando só de olho, né? É isso aí, Jailson? É isso mesmo. Estou aqui com... Teu nome? Eu sou o Guilherme. Falou, Guilherme Jailson. E é o seguinte, né? A gente estava aqui falando um pouco da questão das lotações, um pouco da questão da política. E a gente viu que o Jailson estava só olhando, observando, né? E aí fui lá conversar um pouco, falou em relação aos políticos, né? Que você tem uma opinião aí bem radical em relação a isso, né? Não é radical, não. Eu vivo aqui há 37 anos aqui. Conheço. Pode falar. Conheço bem. Moro aqui há 37 anos, conheço a vila aqui, conheci aqui quando tinha só barraco e só vala. E até hoje não mudou nada, para mim não mudou nada, porque mudou só... mudou a estrutura, mas os políticos são os mesmos. Você acha que é possível resolver alguma coisa através da política? Você acha que é possível melhorar isso através da política ou não? Primeiro tem que melhorar eles, né? Que eles não prestam, né? A maioria não presta. E o povo não sabe votar mesmo. Vota errado, acaba colocando as mesmas pessoas de novo. E acaba... O político é assim. Eu conheci um pouco. Eu trabalhei 3 anos e 7 meses com político. Sebastião Ribeiro da Silva, e trabalhei com o Reis. 3 anos e 7 meses. O João Maurício Caiafa e tudo, na prefeitura de São Vicente. Esse pessoal foi prefeito nos anos 80, né? 80 para 90. Isso mesmo. Eu já até faleceu o Sebastião Ribeiro da Silva. O Reis também. Então é o seguinte, no começo, quando eles entram, eles mostram alguma coisa. É tipo quando você abre uma casa de doce, um salgadinho, aí você começa a chamar os clientes, né? Agradar e tudo. E depois, depois que agrada, fica 4 anos, para ficar 4 anos mesmo que eles fazem isso mesmo. A gente tem que mudar a cabeça. Não pode deixar esses caras ficar mandando na gente e não fazendo nada aqui pra gente, entendeu? Porque é muito dinheiro, a gente paga imposto nas nossas casas e tudo. E aí paga imposto em tudo, né? Na casa, de tudo, que você tudo. Compra, também tá na feira imposto. Aí, tá na feira, tá no bar, tá em qualquer lugar, você tá pagando imposto. Entendeu? Eu conheço muito bem, sei quem são. Detesto político, detesto mesmo. E eu conheci o Márcio França, conheci o Bozella, conheci todos quando era vereador, na época do Me dá raiva, cara. Eu fico nervoso pra caralho. Não, tranquilo. Queria te perguntar, ô Jailson, o que acha que cada um de nós pode fazer, né? Qual tem que ser a atitude das pessoas para melhorar isso? Se a gente não pode esperar isso do político, qual é a atitude que, na sua opinião, que as pessoas têm que ter para poder melhorar? Primeiro, eu acho que as pessoas têm que ter... Não tem um voto para eleger eles, tem que ter um voto também, sabe para quê? Para cada ação que eles for tomar. Ah, eu vou fazer tal coisa, então coloque em votação popular. O povo manda. É o povo. É isso Nós aí. Somos o povo. A ideia de um... Isso, né, já existe várias propostas de plebiscito, essas coisas, para decidir as coisas, né? Isso mesmo. É isso aí, tá certo. Jailson, eu tô meio desatualizado, já faz um tempo já que eu trabalhei lá. Mas é isso aí. Jailson, brigadão, viu? Valeu aí pela sua... É um prazer. Sua opinião aí. Você. O espaço tá aberto, né? Se quiser pedir uma música também, fica à vontade. A gente vai procurar aqui se tiver, né? E, galera, quem quiser vir dar um alô, né, quiser vir dar um salve aqui, o espaço está aberto. Quero dar um alô aqui pro seu Antônio do Coco, parceirão, que, né, já várias vezes ajudou a gente aqui. O Denner também, parceiro, chegando aqui. Né? Então, quem quiser, gente, só colar. Estamos aqui em frente. Eu queria pedir que país é esse. Opa! Fábio já vai providenciar aqui. Né? Quem está ouvindo a gente não tá vendo, nós estamos aqui em frente à Casa Progresso, na Mascarenhas. Né? Em frente também ao Móveis Narciso, também. Às vezes a gente está lá, às vezes está cá. Né? Um abraço aí pro Jonathan, queria aqui da Casa vocês, Progresso, e pro Narciso. Queria convidar vocês um dia para ir no bar do meu pai lá, na Lovelinha Pochute, 712. Já dá o salve. Lá cola um monte de gente. Qual o nome do bar? É o nome do meu pai, Joaquim. Ah, é? Lá qual é o endereço? Lovelinha Pochute? Lovelinha Pochute, 712. Aí, galera, bora colar lá, ó, no bar aqui do pai do... Lá cola um monte de gente lá. Jailson. Sexta, sábado e domingo. Hoje mesmo tá cheio lá. Demorou, ó. Pessoal que mora aí lá na região, quiser colar, no bar aqui do pai do Jailson. E aí, Fábio, tá no jeito aí? Então vamos ouvir aqui, pedido do Jailson, que país é esse, Legião Urbana? Não, é. Oi? Isso mesmo. Aí depois? O que a gente vai ouvir agora? É Mano Brown, Carlos Marighella. Então vamos ouvir então a música do Mano Brown, Carlos Marighella, e na sequência a música que o Jailson pediu aqui, que país é esse? É isso aí. Rádio da Juventude, é rádio, é tudo nosso. Yeah. Sou o príncipe do grito, só quem é desse sobe. Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Atenção. Temos presente em nossos estúdios. Atenção. Carlos Marighella. Carlos Marighella. Esta mensagem é para os operários de São Paulo, da Guanabara, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul, incluindo os trabalhadores do interior, para criar o núcleo do Exército de Libertação. Carlos Marighella, Marighella, Carlos Marighella. O poder pertence ao povo. Carlos Marighella. Nosso lema é unir as forças revolucionárias. Carlos Marighella. Podem surgir dos bairros, das ruas, dos conjuntos residenciais, das favelas, mucambos, malocas e alagados. Cada patriota deve saber manejar sua arma de fogo. É isso aí, pessoal. Aqui, ó, seu Antônio do Coco chegando aí de novo. E, como sempre, aí trazendo uma música, contando uma piada, fazendo uma charada. Não tá com os cocos aqui pra sortear, mas vai mandar uma música, é isso, seu Antônio? Primeiro uma piada e depois... Ah, o microfone é seu aí, ó. Usa aí, fala aí. Abaixa um pouco o beijinho. Uma piada pra você ouvir aí. Tinha um rapaz que ele estava prestes a morrer. Aí um anjo chegou a ele e disse: moço, Deus falou para você fazer três pedidos. O que você aceitava de Jesus agora, nesse momento? Três pedidos para você. Ele disse: eu desejo que a minha mulher, muito feia, se transforme muito bonita, muito linda. Está um couro velho, está arrasada a minha mulher. Que ela fique bem bonita, bem linda para me fazer carinho. E eu tenho aquele prazer de abraçar uma mulher bonita. Aí o cara chegou no vídeo dele e disse: rapaz, deseja o céu, deseja o céu. Aí ele disse: para que eu quero o céu, rapaz? Fica frio, eu quero o céu para quê? Aí ele disse: sim, falta mais dois pedidos para você. Eu desejo que Deus me dê tudo que eu precisar. Olha que coisa linda, hein? Já pensou se nós todos dissessemos assim: Deus, me dê tudo que eu preciso? Nós estávamos ricos, né? Não precisava nem trabalhar. Mas Deus disse: não, filho, você tem que trabalhar para ter o suor do seu corpo. Se você não tiver o suor do seu corpo, nada feito. É assim que vive a vida. Amando o próximo como a si mesmo, terá a mim sobre todas as coisas do mundo. Naquele intervalo ele morreu, né? Morreu. Aí chegou no céu e disse: Senhor, eu vim aqui para o céu. Jesus disse: não vai entrar aqui, não. Porque foi um anjo lá pedir para você o céu, você falou que não precisava do céu. Ele disse: mas como eu não preciso do céu? Puxa, eu fiz tanta coisa boa no mundo, só agradei o pessoal, fiz tudo de bom. Mas um anjo pediu, falou para você aceitar os três pedidos. Você falou que queria que sua mulher ficasse bonita. E outro queria muito dinheiro. E o outro pedido, você falou que não queria saber do céu, não. Queria que Deus desse tudo para você. Ele falou: mas presta atenção. Vocês estão falando com o maior homem formado da Terra. Eu sou engenheiro de todas as partes, médico, tudo. Então, eu vim aqui para você não dar o céu para mim. Isso é, você não vai entrar no céu, não. Ele falou, mas eu vou entrar no céu, sim. Porque quem manda aqui é Deus, não é você. Ele disse, mas quando, no pedido que eu fiz, quando o anjo chegou lá, eu falei para ele que eu queria tudo que eu precisava, Deus me dar tudo que eu precisava. Inclusive, o céu está incluído. Ele falou, então você está salvo, pode entrar para cá. Então, são coisas, né? Que você tem que saber pedir para Deus, né? Mas ele não errou, ele pediu para Deus dar tudo para ele que ele precisasse. Entendeu? Só que Deus deu tudo, mas aquele principal, né? Estava incluído, né? Isso aí. É o pedido. Aí ficou fácil, né? O cara já pediu um pedido completo, né? É. Tá então, certo. Vamos ouvir aqui uma musiquinha aqui para vocês aqui da feira aí. Para matar a saudade das recordações. Depois de muito tempo acordado, já cansado de tanto sofrer, esta noite dormi um pouquinho, sonhei com você. Você apareceu em meu quarto e sorrindo me estendeu a mão. Se jogou nos meus braços e beijou-me com emoção. E matando a paixão recolhida em um delírio de felicidade, em um soluço você me dizia, amor, que saudade. De repente, em menos de um minuto, você se transformou num vulto e logo desapareceu. De repente, em menos de um minuto, você se transformou num vulto e logo desapareceu. Quando acordei, não te vi, que desespero. Minhas lágrimas molharam as fronhas do meu travesseiro. Meu bem, como é maravilhoso sonhar com você. Amor, como é triste acordar e não te ver. Amor, como é triste acordar e não te ver. É pra você essa música aí, linda. Pessoal, vamos pedir que aquela guerra acabe. Vamos transmitir mais amor para lá, oração, com o joelho no chão dobrado para que Deus ilumine os caminhos deles, que não chegue até aqui entre nós. Vamos transmitir a mensagem de Jesus para que eles aceitem Jesus como Salvador. Dobre o joelho ao chão e acabe com aquela guerra. Estão morrendo as pessoas inocentes, criancinha. Pessoas que não devem estar perdendo as vidas. Inclusive, o brasileiro também está no meio ali sofrendo. Entendeu? Então, vamos pedir a Deus que acabe com aquele problema. Porque eu não pertenço àquilo lá, mas pertenço à minha fé. O meu amor por todos está aqui sofrendo por isso. Eu choro quando eu vejo aquelas crianças chorando sem pai e sem mãe. Vamos orar todos com fé. O sangue de Jesus tem poder. Deus é maravilhoso. Vamos acabar com aquela guerra, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, quem estiver me ouvindo, mande um fax para lá, para a Ucrânia, entendeu? Para Israel, acabar com aquela guerra, com aquele outro tremendo de uma injustiça. Não se morre por petróleo, nem por nada desse mundo, mas se morre por Deus, por Jesus Cristo. É o que eu tenho que falar para vocês todos, e muito obrigado e uma boa feira. Ô, seu Antônio do Coco, o senhor lembra disso aqui, ó? Quando eu era criancinha, namorei uma menina. Ela era bonitinha, ela morava em Campinas. Eu não me casei com ela, gosto, porque não foi minha sina. Eu ouço diretas. Foi passado uns 8 dias, ela fez uma mudança. Eu dei meu retrato a ela para servir de lembrança. Como é que se aparta dos corações de criança? Foi passado uns 15 dias, ela fez uma cartinha. Na cartinha vinha dizendo que ela estava doentinha, com vontade de me ver, mas esperança ela não tinha. Mas eu fui na casa dela, procurei a informação. Ela estava sepultada debaixo do frio chão. Ai, meu Deus, não vejo mais aquela linda feição. Mas eu fui ao cemitério, procurei um zelador. Quero que o senhor me diga, me faça um grande favor. Quero que o senhor me amostre a sepultura do meu amor. Eu fui na cova dela, fui tirando o meu chapéu. A feição estava tão linda, toda coberta de véu. Parecia um anjinho quando descia do céu. Neste dia eu chorei tanto que até os meus olhos secou. Pedi um abraço a ela, quis falar, mas não falou. Deu um suspiro gemido e se acabou-se o meu amor. Isso aí, seu Antônio. Rutina. Seu Antônio, parceirão de longa data da gente aqui. Ele cortou o coração, viu? Fala a verdade, né? Isso aí, parabéns, né? Dá pra cantar mais uma rapidinho? Fica à vontade. Pessoal, a pessoa nunca pode ser, dizer assim, eu sou o tal, eu sou o grande. Porque não tem não, entendeu? O maior é Deus, sempre é Deus que é o grande. Mas tinha um camarada que fez uma música, fez o maior sucesso, entendeu? Que é o Teixeirinha. Ele gravou essa música e fala assim, ó. Era um compadre que eu tinha, valente como o diacho, pior que galo de rinha, compadre quando puxava sua faca da bainha. Até a própria polícia prometia, mas não vinha. Encontrou um morador de um rio Gravatari, que na costa deste rio ninguém mais pescava ali, porque diz que aparecia uma cobra sucuri. E aquela cobra fazia todo pescador fugir. Eu falei para meu compadre, ele aí pegou a rir, convidou para nós ir lá, eu já me arrependi. Para ele não embravecer, eu fui obrigado a ir. Lá na costa deste rio, veio a cobra sucuri. Quando nós chegamos lá, eu senti um arrepio. Mas quando eu vi a cobra, meu compadre também viu. Na água fez uma onda, na onda a cobra sumiu. Ainda por desaforo, deu uns 4 ou 5 pio. Pio, pio, pio. Mas ela veio piando e veio subir no barranco. Eu também já fui subindo num pé de figueira branca. Lá de cima estava vendo como o homem se desdobra. Aí vi que o meu compadre tinha defesa de cobra. Ele foi dando um jeitinho, foi fazendo uma manobra. Em vez da cobra comer ele, ele é quem comeu a cobra. Ô, desgraçado, o cara comeu a cobra aí. Mas depois da cobra comida, o meu compadre esbranqueceu. Olhou para mim e disse, por que foi que tu correu? Olha, olha, meu compadre, tu bem sabe quem sou eu. Eu estava louco de medo da cobra que tu comeu. Olha, o cara comeu a própria cobra. É isso aí, companheiro. Boa feira pra você, boa feira aí. Muito obrigado. Tchau, tchau pra você. Valeu, valeu, garoto, aí, aquele abraço aí. Vamos agora atender a pedido aqui, né? Tá com a garganta ruim? É mesmo. Seu Antônio vai vir depois, vai melhorar a voz aí, garganta meio ruim. Pode vai fazer, cantar ainda mais, firme, mais legal aqui pra gente. Seu Antônio que já de longa data, né? Desde que a gente começou com a Rádio Feira, alguns anos já, já sempre participa, né? Tinha as pegadinhas que ele fazia, né? As charadas também. É. Daqui a pouco volta aí com a charada dele, né? Isso aí. Vamos de Que País É Este aí, o camarada Jailson pediu, né? O Jailson. Jailson pediu aí. Então vamos de som, né?

voltado para habitação, sendo que a habitação é um problema sério pra caramba, e acontece isso, né? Isso é uma vergonha. Esse mês que passou agora, o prefeito e o secretário de habitação assinaram um documento do governo federal. O governo federal fez um repasse de 50 milhões para a cidade de São Vicente. É muito dinheiro. Para quê? Para reconstruir um conjunto habitacional abandonado também lá no Sambaiatuba. Vocês devem conhecer, em frente ao Motel Charmes, né, onde foram gastos também 12 milhões para construir conjuntos habitacionais e foi abandonado pelo poder público, enriquecendo empreiteira e deixando o povo ainda com problema, com dificuldade de habitação. Aí, tô com meu camarada aqui, a senhora aqui quer falar, né? Olá, bom dia. Bom dia. Como é o nome da senhorita? Lúcia Helena Álvares Camargo. Pode ficar à vontade. A senhora estava ouvindo a gente falar dessa vergonha, né, da habitação. Exatamente, porque eu fiz inscrição em 2012. Até agora, nada feito. A gente já conversamos com todos, com os prefeitos, com o Marcelo Santos. Até agora, nada. Ele está vendo os apartamentos por aí, aonde vai ter lugar para fazer. Que nem tem o centro de convenções, tem ali perto da Rua Penedo, que estão vendo aonde vai ser feito os apartamentos. Isso são apartamentos do Minha Casa Minha Vida? Exatamente. E há quanto tempo que a senhora está aguardando assim esse apartamento? Olha, já saiu para vários lugares, já saiu para o Maitá, Samaritá, Vila Ema e nós nada ainda. Nós já marcamos uma reunião, ele fala que vai fazer isso, vai fazer aquilo e nada feito para nós. Nós estamos aí, chove, enche tudo, já perdi, foi roupa de cama, guarda-roupa, foi perdido tudo. Nós já tivemos encontro com o Billy, ele não apareceu nos encontros. O prefeito não apareceu para dar uma resposta? Nada feito. E, o que eles falam assim nessa demora? Há uma resposta do porquê, né, essa enrolação? Eu acho que é simulação, porque ter dinheiro já teve para fazer a Minha Casa Minha Vida para muita gente. Que nem as pessoas que moram ali no canal ali da Vila Margarida, os barracos estão tudo em cima da água. Quando enche, eles não têm nem para onde passar. É uma tristeza. Não, ali na borda, onde tem a Ponte Pêncil ali, é uma vergonha, né? A comporta ali. Na comporta. Ali na entrada da Vila Margarida, ali está um absurdo. Dá até medo de passar, é criança que cai lá dentro. A gente não sabe mais o que faz, está pedindo apelo para todo mundo. Mas a gente não consegue. E o que a senhora pensa assim, que a gente pode conseguir se organizar, né? Porque uma das maiores indignações que a gente parte é exatamente essa questão. O quanto dinheiro público que é gasto, a gente vê os conjuntos abandonados, né? E dinheiro nosso sendo gasto e não se resolve. Será que, né, é a senhora e eu acho que deve ter mais pessoas, né? Vocês estão organizados, assim, para cobrar do prefeito, assim, como é que está essa relação? Somos bastante gente que estamos lutando para isso daí, pelas melhoras. Porque tem muitos que estão pagando aluguel e não tem como pagar. Uhum. Sabendo que a gente fez inscrição para a casa da Coab, Minha Casa Minha Vida. Até agora está saindo para muita gente e para nós nada. Não está sendo nada resolvido. É o que a gente queria, um apelo para todos os prefeitos, governador, que entrasse em contato com a gente, que a gente merece, que as eleições estão chegando. Eles vão pedir voto para a gente. É, isso eles sabem pedir bem, né? Exatamente. Depois que eles ganham, eles dão pontapé em todos os moradores daqui. E não entra, ninguém vê mais. A senhora mora há quanto tempo aqui no bairro? Tem 30 e poucos anos. E o que a senhora já viu mudar, assim, de verdade? Pouca coisa? Mudar? Muita? Nada. A gente está sendo abandonado mesmo. Eles só querem as eleições, é voto. Só isso que eles querem, mais nada. Então a gente queria pedir ajuda para quem pudesse dar um aperto nos prefeitos, para ver, porque mandar dinheiro já foi mandado. Uhum. Só que eles não entram em contato de jeito nenhum. É, desculpa, eu esqueci o nome da senhorita. Lúcia Helena Álvares Camargo. Dona Lúcia, né, a gente traz esse questionamento, né? Eu acho que a senhora aqui é a prova concreta. Né, a gente sabe, né? A gente anda por aí, a gente sabe que essa realidade da habitação é triste, né? É. Mas eu acho que o mais forte é, né, quando a pessoa vem e expõe isso e você vê o quanto esses caras enrolam a gente, né? A gente está sendo é por enrolado. Isso que, né, a gente, pelo menos enquanto rádio, né, instrumento de comunicação aqui, é exatamente essa problemática, porque a gente quer dar visibilidade e quer discutir, porque não é possível mais a gente viver esse tipo de realidade. A gente tem que, de alguma forma, se unir, estar junto, né, para mudar. É, que nem o doutor Eduardo, que é advogado, ele fez um negócio aí na praça aí para medir pressão, fazer isso, fazer aquilo. Mas a gente quer, não é só medir pressão, a gente quer uma moradia para morar do que é da gente. Certo. Para sair fora do aluguel. Porque o aluguel é um dinheiro que vai e ele nunca vem, né? Exato. Dona Lúcia, obrigado, tá, pelo seu desabafo. Eu acho que, né, o espaço é para esse mesmo, entendeu? Não é para a gente ficar falando sozinho. Exato. Tá? Muito obrigado por vocês me ouvirem. Tá. E, gente, esse relato da Dona Lúcia é uma realidade, né? Que é daqui do Mestre 70, é da Vila Margarida, é do Bitaru. É uma realidade da Baixada, inclusive nacional. Que se a gente não começar a cobrar esses caras, entendeu? Porque vai vir 50 milhões aí pro conjunto habitacional, e você acha que eles vão resolver o problema da Dona Lúcia e de tantos outros? Não, eles não vão, cara. Se a gente não se organizar e não fizer por nós, a gente não vai conseguir resolver as questões, né? E aí a gente tem todo esse sucateamento, né? Todos os serviços públicos, saúde, educação, transporte, habitação, todos esses serviços que, na verdade, são direitos humanos, inclusive, além de direitos sociais, né? Eles até antecedem o direito de Estado, são direitos, né? Tanto garantido pela Constituição, quanto direitos, né, fundamentais para a gente viver com dignidade e que são violados, né, Fernando? Aí acho que entra a questão da representação política, né? Bem o que a dona... Qual o nome dela mesmo? Dona Lúcia estava falando de fazer um apelo aos políticos e tal, mas o que eu falo para você é a gente não fazer o apelo aos políticos, mas a gente se organizar para se autorrepresentar e não esperar uma representação de alguém que a gente tem as provas concretas de que não representam a população. Representam quem? Representam as empreiteiras, as multinacionais, os grandes bancos. Ou seja, representam toda a população, uma mínima faixa da população, que representa 1% da população do nosso país, que tem muito dinheiro. Para quê? Para financiar a campanha política dessas pessoas. Então, é uma troca, é um mercado. O nosso sistema eleitoral, o nosso sistema político hoje é um mercado onde o candidato vende o seu voto para essas grandes empresas. Então, ele não está a nosso serviço, não está a serviço da população, está a serviço dessas empresas. Então, é o momento que a gente tem que parar para pensar se esse sistema representativo, de fato, representa a gente ou não. E se a gente cair na real e perceber que ele não representa, como que a gente faz para se auto-organizar, né? E arrancar desse sistema, arrancar dos políticos os nossos direitos. Então é uma reflexão que eu coloco aqui. Não sei se os companheiros querem falar mais alguma coisa. Não, eu acho que perfeito, né? A gente está vivendo uma realidade que está em xeque as questões, né? A questão da representatividade está em xeque, né? Eu acho que todo mundo sabe. Ninguém mais atura ter que ser obrigado a ir lá votar num cara que está sorrindo numa placa de um cavalete. Quem sabe que não vai resolver. Mas aí a gente também tem que assumir essa responsabilidade de se desafiar, tá? Então, o que a gente pode fazer? Né? E agir coletivamente. Bem,

aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisibles, silenciosas y simultáneas. Toda la invasión es subterránea, sin disparar al aire, sin tirar misiles, sin tener que matar gente, usando proyectiles. La guerra la peleamos sin usar fusiles, de bloque en bloque como los albañiles. Han tratado de pararnos un par de vaqueros, pero ya está construido el hormiguero. Somos muchos hermanos con muchos primos, la familia es grande porque nos reproducimos. Desplazamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina. No somos bienvenidos, como quiera entramos, te picamos y te castigamos. Cuando más te confías, las hormigas te engañan, atacan en equipo como las pirañas. Aunque sean pequeñas, gracias a la unión, todas juntas se convierten en camión. Pobre del vaquero que nos subestima, cuando se duermen se le viene la colonia encima. Por eso los vaqueros en todas las esquinas los tenemos comiendo comida latina. Tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra. É isso aí, pessoal. A gente vai encerrando por hoje aqui a atividade da Rádio Feira. A gente agradece aí o pessoal que ficou aí na escuta, o pessoal que participou. E a gente deixa aí uma reflexão também. A gente passou a Copa aí, a gente tomou aquela surra na Copa, né? Além da surra que já levou... nos despejos e todo o recurso público que foi por água abaixo. O Dene aqui quer falar, quer dar um recado aí, pessoal? Então, na despedida aqui, então, né? Deixa o Dene aqui dar um alô, pessoal. Né, o Dene, parceiro, tá colando, colou na última Rádio Feira, tá colando nessa também aqui com a gente, fortalecendo, né? Dene, dá um salve pro pessoal aí da feira que vem acompanhando a gente aí, ó, desde as 10 da manhã nós estamos aí fazendo som. Certo. Boa tarde aí, mais um dia de Rádio Feira. Fechando com a comunidade, é a questão do, né, corpo a corpo, pessoal, é só chegar, colar e explanar o que está na nossa mente mesmo, tudo que a gente passa, somos vítimas mesmo, mano. Chega de guardar, vamos botar tudo para fora, mano. Se unir, vamos que vamos. Vai fechando aí. Então, pessoal, e aí, assim, tava falando aqui da goleada aí que o Brasil levou na Copa. A goleada muito pior é que a gente está levando aí dos políticos, está chegando a eleição... vamos ficar atento aí que não... assim, uma reflexão, né? Se você tivesse um cheque em branco, você daria para alguém um cheque em branco? Entendeu? E o voto é a mesma coisa. Porque a gente, quando vota nos caras, eles vão para lá e eles vão decidir o que eles querem. A gente não tem nenhum poder de decisão sobre nada. Então, a gente precisa se organizar para começar a cobrar as mudanças que a gente quer na sociedade, né? Esse recurso todo que o governo, ele tira da gente porque é imposto, por isso que tem esse nome, é uma imposição, ele é imposto, né? Isso que é metade do valor que a gente paga em qualquer produto, seja o comerciante aqui, ele na hora de vender, ele põe no produto porque ele precisa pagar o tal do imposto. A gente, quando tem que fazer alguma declaração, tudo vem em cima, né? Então, isso tanto afeta o comerciante como afeta quem está comprando, né? A gente paga aí um dos impostos mais caros do mundo, é uma variedade enorme aí de impostos. Para quê? Para os caras usarem da maneira que eles querem. Então, quando a gente vota nesses caras aí, é igual dar um cheque em branco para alguém. Então, a gente tem que estar independente se vota ou não, se vota nulo, vota branco ou vota em qualquer pilantra, independente disso... A gente tem que estar organizado para cobrar as coisas. Por quê? A saúde está boa para quem tem. Para quem não tem, vai sofrer na porta de um posto de saúde, de um hospital, não vai conseguir ter um atendimento de qualidade. Para a gente que necessita de transporte, a melhor coisa que tem para fazer é isso mesmo, poder contar com a força das próprias pernas, poder pegar uma bicicleta. Por quê? O ônibus é caro para caramba, é uma porcaria... E, infelizmente, muita gente precisa de um ônibus para estar todo dia indo ser explorado no trabalho, né? A pessoa tem que pegar o ônibus todo dia para ainda chegar no trabalho e ser explorado. Porque o que a gente produz, né, não é, o fruto da nossa produção, infelizmente, muitas vezes não é nosso, né? E a gente tem que estar organizado para lutar contra esse interesse dos políticos aí de legislar sempre em causa própria, né? E a gente tem que estar organizado também para melhorar nossas condições de transporte, saúde, condições de trabalho. Tem que se organizar para lutar também contra a exploração do trabalho. A gente não pode achar que quando um colega é demitido, quando a gente, às vezes, pega ali um cargo de gerente, não sei o que a gente está se dando melhor que os outros, que não, isso não é verdade. Isso aí, cada hora um está num patamar ali no dentro da área de trabalho ali, dentro do local de trabalho, e, na verdade, só quem está lucrando é o patrão, né? Então, a gente tem que estar unido para lutar também para melhorar as condições de trabalho, a gente tem que estar unido para lutar para melhorar o transporte, saúde, educação. Bom, gente, realmente agradecer a todo mundo que passou, que, né, o Deus sabe aqui, a gente está... A gente se empolga às vezes com a mensagem, mas a gente vai vir aqui outras vezes, vai continuar fazendo essa conversa com o pessoal aqui. Então, muito obrigado a todo mundo que participou, né, que fez a Rádio Feira acontecer, presenças, né, de várias pessoas, Jailson, Dona Lúcia, um monte de gente que veio aqui, né, o pessoal que veio, o pessoal da Joque, aqui, Joque Internacional, que também veio prestigiar, Denner e vários. Muito obrigado. Em breve estaremos de volta aqui, a gente ainda não sabe a data. Mas provavelmente daqui para setembro, começo de setembro, estamos de volta. Então, muito obrigado, galera. Essa foi mais uma Rádio Feira, organização da Rádio da Juventude. E é isso aí. É se organizando que a gente vai conseguir transformar as coisas. Muito obrigado e até mais, gente. Tchau.